Jorge de Capadócia. Jorge de Capadócia. O Alabê retumbando no fundo de Aruanda. Seja o chamado pra um novo guerreiro de dentro de um novo Acutá. Que o Amaguê chegue a nós com a doçura e o manto do Rei Babá. Olha aí, eu, mano. Yo. Volta comigo no tempo, lembra de como foi bom. Bando de graça lotado, festa, fumaça e função. Somos aquela quebrada, o mecanismo a vapor. Soco em ponta de faca, brinca com a dor do terror. Protesto verbos e versos, adrenalina a mil. Intensidade favela, becos do sul do Brasil. Filosofia de vida, filhos do gueto em ação. A nobre causa do gueto, única pauta em questão. E quem critica quer ter, quer ser, quer se promover. Quer se crescer nos humildes, transparecendo o poder. Nosso amor é intenso, bem diferente do seu, e os seus próprios tropeços mostra quem foi que cresceu. Salve primeiro esquadrão, freestyle e conexão. Hunter, ataque frontal, ponto favela, Sandrão. Força, fartura, fusão, extremidade, fundão. Coab 12, coringa, sola do pé, coração. Para que meus inimigos tenham ódios, não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Rancores acumulados com tudo que nos derrota. Guerra e decadência, palpite de idiota. Eu sou hip hop, rap, sou chavão também. Sou Coab, sou VL, por que não tem? Sou Zona Norte, sou soco na nuca. O ajuntamento, a esquina e as muvuca. Somos a cobrança, disciplina e paz. Não existe preço, protesto, pede bem mais. O bagulho não tem dono, mas tem coração. Viga, estrutura sólida, dedicação. Um por amor, João. Dois por dinheiro. No mundo capitalista somos os guerreiros. Tempo aqui não gira, não volta, anda pra trás. Uma despedida é a vida que agora traz. Um minuto, um descuido, tudo foi em vão. Último segundo é tarde pra decepção. Para que meus inimigos tenham ódios, não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Família não tem preço, lealdade eterna. Filosofia, vida longa, a favela. Tirando leite de pedra, faço reverência. Quem se doou, quem foi a resistência? Digo, não mando dizer, só paga pra ver. Chama todo mundo pra ver o que eu vou dizer. Magia verídica, versos revelam ação. Disciplina e ética, cara, ter bom coração. Quando as hienas sorriam, os urubus rodear. Frases sangraram a vida louca, sacrificará. E ficará os de fé, quem resistiu à pressão. Quando o suposto convite traria tudo na mão. Somos cultura, Coab, só rap nas edição. Conto as festas, as frases e confraternização. Juntos, amor dos irmãos, pode colar de mulão. Mesmo que haja barreira, chama quem chora em vão. Para que meus inimigos tenham ódios, não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. A vida é feita de festa, farta, fortuna virá. Fala em família, saúde, paz em primeiro lugar. Não canta aquilo que eu li, narro que vivo terror. Um vida louca não vira, nasce do espinho da flor. Trevos e trevas, travesso, trova, tortura, prazer. Tratos e tretas, tumores, a traição do poder. Tiriti, tiri, está mais do que nunca aqui. Berço que não me abandona, sempre me acolhe na tri. Eu devo tudo a ti, educação e malícia. A que cresci, percorri, constituí a família. Nossa responsa resulta, festividade, alegria, registro um filme nervoso falando da nossa vida. Só posso agradecer o meu imenso prazer. Tula, Marcinho, Giovanni, tudo rolou por vocês. Aos irmãos que se dedicaram nisso, o meu respeito entre os edifícios. Para que meus inimigos tenham ódios, não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal.